carinho que eu faço. Sem dinheiro, meu bem, tem minha alma e meu braço, e querendo amor também. Tem coisa até sem carinho que eu faço. Sem dinheiro, meu bem, tem minha alma e meu braço, e querendo amor também. Tem, já tem tudo que queres, nada te tem falta. Como todas mulheres, tu nunca te estás contente. E o pobre coitado do teu marido que aguenta. Sem carinho que eu faço, sem dinheiro meu bem, tem minha alma e meu braço, e querendo amor também. Tem, pois até tem carinho que eu faço. Tem dinheiro, meu bem, tem minha alma e meu braço, e querendo amor também. Tem, isso não tá direito, veja o que estás fazendo. Queres tudo a teu jeito, pois és muito convencida. Ainda acabas querendo o resto da minha vida.